Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém, gente? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, não é segundo no sentido de segunda carta, mas escrito segundo, ele foi usado para isso, amém? Segundo ele, porque é o Evangelho de Jesus, digam glória a Deus. É até bom frisar isso algumas vezes, né? Que não existe quatro evangelhos, existe apenas um evangelho escrito ou quatro pessoas foram usadas para escrevê-lo. Então é segundo Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Todos encontraram? Vamos aqui meditar na palavra de Deus, Lucas capítulo 5, no versículo 17, diz assim a palavra de Deus: certo dia ele estava ensinando e achavam-se ali assentados, diga comigo, fariseus e doutores da lei. Quem estava ensinando? Jesus, amém? Então veja só, vamos ler novamente: certo dia ele, Jesus, estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor, repita comigo, e o poder do Senhor, toda a igreja, vamos lá, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Amém? Veja só, irmão, nós precisamos ter em mente o contexto em que Jesus estava inserido, a época em que Jesus vivia. Naquela época, as pessoas eram muito religiosas, assim como hoje. Mas hoje existem poucas pessoas interessadas na verdade, não é mesmo? Mesmo naquela época, as pessoas tendo as suas religiões, aquelas pessoas que tinham as suas religiões, elas se interessavam pela verdade. Amém? Então, mesmo naquela época, as pessoas que tinham as suas religiões, os fariseus, doutores da lei, esses doutores da lei não é a lei jurídica, a lei de Moisés. Amém? Então, aquelas pessoas, elas eram interessadas na verdade. E elas tinham como verdade aquele conhecimento que eles tinham sobre a religião, sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Quando Jesus chega e começa a ensinar na contramão de toda a lei, na verdade, não que Jesus combateu a lei, mas ele veio para cumprir, e lógico, quando cumpriu a lei, precisava-se então de um outro mandamento. Amém? Tanto é verdade que o primeiro mandamento, alguém lembra aqui qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus? Diga assim comigo, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento qual era? Era semelhante a esse. Qual era o segundo mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só em que contexto Jesus estava inserido. Aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o evangelho, ouvindo os ensinamentos de Jesus, eles eram interessados na verdade, e tanto é que eles acreditavam que eles tinham a verdade. E quando Jesus vem falando sobre outras coisas, eles vão ouvi-lo. Por quê? Porque eles queriam saber qual era a visão que Jesus tinha a respeito de Deus, que contrariava todos os conceitos que eles tinham. Amém, gente? Estão comigo? Então eles pararam para ouvir Jesus, e Jesus estava ensinando, na verdade, como seria dali para frente. Então, você veja só que o primeiro mandamento era amar Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem Jesus e diz o seguinte: olha, um novo mandamento vos dou. O que é novo mandamento? Novo mandamento. Amém? Está claro. Diga assim comigo: novo mandamento significa novo mandamento. Agora, se eu coloco um novo mandamento, é que significa que esse novo substitui algum anterior. Concorda comigo? É como uma lei. Uma lei, ela está em vigor enquanto não vir outra sobre ela. Quando vir, aquela lei sai de vigor e outra está vigorada. Amém, gente? Então Jesus chega e diz: um novo mandamento vos dou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o mandamento que caiu? Ama o teu próximo como a ti mesmo. No Velho Testamento era, ame o teu próximo como a ti mesmo. No Novo Testamento, esse mandamento mudou. Qual foi o mandamento que Jesus disse? Ame como eu vos amei. O que, que quer dizer? O que, que mudou aí, apóstolo? O velho mandamento, o amor era condicional. Eu só posso amar você como eu me amo. No Novo Mandamento é um amor incondicional. Ame o teu próximo como eu vos amei. Eu te amei e passei por cima de todos os seus defeitos. Eu te amei e passei por cima de todos os seus pecados. Eu te amo por aquilo que você é e não por aquilo que você faz. Digam glória a Deus. E aí você vai dizer, mas isso é muito difícil fazer, isso aí quem fez foi Jesus. Você concorda comigo que se Jesus mandou a gente fazer é porque nós temos capacidade de fazer? Você acha que Jesus é maluco de falar para você fazer algo sabendo que você não tem capacidade de fazer? Não. Quando Jesus disse, faça isso, é que ele está dizendo, dentro de você tem habilidade para você cumprir com isso. Amém, gente? É aquela velha historinha que eu digo. Você não chega para uma criança de 2 anos e diz assim para ele, olha, carrega um saco de cimento de 50 quilos. Alguém faz isso? Não. Por quê? Porque ele não tem capacidade para realizar a tal ação. Agora, se você, essa criança de 2, 3 anos cresce e se torna um homem de 20, 25 anos, eu posso dizer isso para ele? Por que, que eu posso dizer? Porque agora ele tem capacidade, então, para fazer aquilo. Se Jesus disse, amo o teu próximo como eu vos amei, ele está dizendo, você tem capacidade para realizar isso. Você deve amar as pessoas de uma forma incondicional. Por que é que o evangelismo ele existe na igreja? Por que é que a tarefa número 1 da igreja é evangelismo? Porque a igreja, quando tem consciência que ele deve amar o próximo como Cristo amou, ele vai amar as pessoas independentemente do que elas estão fazendo. Amém? Porque é assim que Jesus nos ama. Digam glória a Deus. Jesus nos aceita como estamos, mas transforma a nossa vida quando nós permitimos essa transformação. Digam glória a Deus. Estão entendendo, gente? Então Jesus ele vem e começa a trazer um ensinamento que contrariava todos os ensinamentos da época. Nós devemos levar em consideração que os religiosos daquela época, eles eram firmes em suas convicções. Eles realmente buscavam a verdade sobre o assunto de Deus. E aí Jesus chega e começa a trazer, olha, um novo mandamento vos dou. Eu quero que você pense que esse mandamento era como chegar aqui no Brasil e dizer o seguinte, olha, vou fazer uma lei aqui agora, está proibido os brasileiros de jogar bola e assistir jogo de futebol pela televisão. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer se eu fizer essa lei? Você acha que todo mundo vai bater palma, que lei boa, todo mundo está feliz e gostando. Por que, que não? Porque é a cultura do povo brasileiro, não é verdade? Então essa lei, na verdade, será encarada como um problema e será, na verdade, a pessoa que criou essa lei será encarada como uma pessoa que é problema para aquele povo. Amém? Quando Jesus chega e diz, olha, o novo mandamento vos dou, meu irmão, ele colocou o dedo na ferida, porque aquele povo era religioso. Amém, gente? Eles não brincavam de religião, eles buscavam a verdade, e eles acreditavam que a verdade estava com eles. Para você ter uma ideia, Paulo era um grande religioso, não é verdade? E ele acreditando que ele é o dono da verdade, o que é que ele fazia? Perseguia os cristãos, arrastava eles para fora, espancava, participou do apedrejamento de Estevão, ele deu o voto para que Estevão fosse apedrejado. Sabe o que é isso? Pena de morte. Amém, gente? Por que que eles fizeram isso? Porque eles queriam defender a sua religião. Então, quando Jesus começa a ensinar, ali estavam os fariseus religiosos, e os doutores da lei, pessoas entendidas na lei. Não eram pessoas que tinham conhecimento superficial da lei. Diga assim comigo, doutores da lei. Amém? Por que é que eles estavam ali? Porque eles queriam observar qual era a visão de Jesus com relação às coisas de Deus. Amém, gente? E aí Jesus, então, eu falei sobre isso para você entender o restante que vou dizer. Então Jesus estava ensinando e estava ali os doutores da lei analisando tintim por tintim do que Jesus estava falando. Amém? Eles não estavam ali para dizer, olha, é verdade isso. Eles estavam ali para pegar Jesus em alguma falha. Por quê? Porque Jesus vem contrariando tudo aquilo que eles viviam. Não é porque Jesus era contra Deus. Repita assim comigo, Jesus nunca foi contra Deus. Olha só, e aqueles religiosos, porque defendiam a sua religião, estavam querendo pegar Jesus. Amém? E Jesus começa então a ensinar totalmente o contrário do que as pessoas viviam antigamente. Quantos estão entendendo? Diga, eu estou entendendo isso. E aí diz assim a palavra de Deus, no versículo 18. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Jesus viu a fé de quem? De todos aqueles envolvidos nessa situação, tanto do paralítico como daqueles que conduziram o paralítico. Amém? Jesus, vendo-lhes a fé, disse-lhe: homem, repita comigo, os teus pecados te são perdoados. Presta atenção, aquele homem, ele era paralítico. O que seria natural, presta atenção, o que seria natural, Jesus vendo um homem paralítico, precisando da cura, como deveria ser pronunciadas as palavras de Jesus? Perdoados são os seus pecados? Ou deveria ter sido assim: olha, levante, você está curado? Pela razão, nós pensando friamente, uma pessoa que está aleijada, como deve ser pronunciada a oração? Perdoados são os seus pecados? Ou levante e ande? Claro. Mas Jesus não fez isso. Jesus olhou para ele e diz: perdoado estão os teus pecados. Jesus, repita comigo, Jesus perdoou o pecado daquele homem. Olha só que engraçado. Vamos continuar aqui que eu já vou explicar para você. Olha só, versículo 21. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensai essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele imediatamente à presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Digam glória a Deus. Você percebeu que Jesus, ele fez uma associação entre perdão de pecado e cura? Você percebeu que há uma ligação entre perdão de pecado e cura física? Estão aqui comigo? Vocês estão conseguindo compreender isso? Bom, há uma questão que eu quero abordar aqui com vocês, que era dos religiosos. Aqueles religiosos estavam ali prestando atenção no que Jesus falava, não é porque queria aprender com ele, mas queria saber por que ele contrariava a lei. Quando, na verdade, Jesus não estava contra a lei, mas Jesus estava dizendo: olha, eu vim para cumprir a lei e trazer liberdade para vocês. A lei só passou a existir para que vocês tivessem noção de que vocês eram pecadores. E uma vez que você tem noção que você é pecador, então você pode recorrer ao Salvador da sua vida. Enquanto você não sabe que você está perdido, você nunca pode ser achado. Quantos entenderam, digam glória a Deus. Entenderam, sim ou não? Jesus então disse para aquele paralítico: perdoados são os seus pecados. Por quê? Primeira coisa, Jesus tocou na raiz. Diga assim: Jesus vai na raiz. Jesus sabia que aquela doença só estava no corpo daquele homem por causa do pecado. Amém, gente? Apóstolo, está querendo dizer que eu sou um pecador porque eu tenho doença? Não foi isso que disse. Mas estou querendo dizer que a natureza humana, ela, longe de Cristo, está em pecado. Queira você fazer bons atos ou não, você está em pecado. Todas as pessoas que nasceram estão destituídas da glória de Deus, nasceram separados da glória de Deus. Amém? Estão entendendo, sim ou não? Nós só temos de volta essa glória de Deus sobre a nossa vida no momento em que reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e Salvador. Aí nós nos entregamos a Ele. A nossa velha natureza é morta. Nós morremos para o mundo e passamos a viver para Deus. Aí nascemos novas criaturas, nascemos sem pecados, nascemos santos e irrepreensíveis. Isso se dá quando? Diga assim: quando eu aceito Jesus. Enquanto você não nascer de novo, não fique bravo comigo, mas essa é a realidade de todo ser humano. Enquanto você não nasceu de novo, você está separado de Deus. Não é que Deus não te ame, não é que Deus não se importa com você, mas Deus não pode ter comunhão com o pecado. Alô? Estão me compreendendo, sim ou não? Deus não pode ter comunhão com o pecado. E aí você vai me dizer, mas peraí, quem é de Deus também tem pecado. E aí já entra outra questão, é a doutrina da justiça de Deus, é a doutrina da redenção, da obra da substituição, e isso precisa de tempo para mim te ensinar. Amém, gente? Não é num só culto que eu vou ensinar todas as coisas. Mas eu tenho certeza de uma coisa, na sua caminhada com Cristo, Deus vai tirando as suas dúvidas e te fortalecendo, te endireitando e fazendo de você um melhor homem, uma melhor mulher, um melhor pai, uma melhor mãe, e por aí vai fora. Diga um amém. Então veja só, voltando aqui, Jesus disse, perdoado estão os seus pecados. Por quê? Jesus sabia, meu irmão, que toda a maldade que existe sobre a face da terra, tudo aquilo que mata, rouba, destrói, tudo aquilo que é destruição, na verdade é por causa da natureza pecadora de toda a humanidade. Amém? Quando Jesus diz, perdoados estão os seus pecados, é a mesma coisa que você querer arrancar uma árvore. E aí você vai, você quer arrancar aquela árvore definitivamente. O que é que você faz? Você vai arrancar pela raiz, não é verdade? Se você cortar e deixar um tronco, ela vai brotar, não vai? Então quando Jesus diz, perdoados estão os seus pecados, Jesus tirou a raiz daquela árvore que estava dando aquele fruto chamado doença, enfermidade, todos os frutos que não presta. Alô? Volta para cá, amém? Volta para a reunião, digam glória a Deus. Então Jesus, ele foi na raiz do problema. Mas quando ele foi na raiz do problema, os religiosos começaram a pensar, quem é este homem que perdoa pecados? Por quê? Porque só quem foi ofendido é que pode oferecer perdão. Vocês estão comigo? Veja só, pastor Paulo, faça favor um pouquinho. Vem cá. Veja só, o pastor Paulo, de repente ele me ofende. Por um acaso, a Fabiana pode perdoá-lo? Hã? O pastor Paulo, ele causa uma ofensa a mim. A Fabiana pode perdoar o Paulo? O Kleber pode perdoar o Paulo? Alguém pode perdoar o Paulo? Quem é que pode perdoá-lo? Sou eu. Não é verdade? Porque ele ofendeu a mim. Então só eu posso perdoá-lo. Obrigado. Os religiosos, não conhecendo sobre Jesus, olha só que interessante, não entendi que Jesus tinha poder para perdoar. Por quê? Porque na cabeça deles, eles imaginaram que quando Adão pecou, quem foi ofendido foi Deus. Agora, quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus. Amém? Eu não estou dizendo para você que ele é Deus, mas ele é parte integrante de Deus. Digam glória a Deus. É como se você olhar para a minha cabeça e dizer assim, essa cabeça também é o apóstolo. Amém, gente? Não tem como. É uma coisa junto da outra que forma o meu corpo, são todos esses membros. Entenderam? Está claro para você? Compliquei? Não? Então, meu irmão, quando Jesus diz, perdoados estão os seus pecados, Jesus estava dizendo em outras palavras, eu posso te perdoar porque eu fui ofendido com o pecado, porque eu sou Deus. Amém? Pai, Filho e o Espírito Santo formam Deus. Amém? Os três são diga assim comigo, não são três deuses. Contou com seu vizinho, diga assim, entendeu? Amém, gente? Após ser muito profundo, amém, você vai crescendo, amém, gente? Eu estou trazendo conhecimento da palavra de Deus e isso vai enriquecendo a sua vida. Digam glória a Deus. Eu sei de uma coisa, meu irmão, se você permanecer buscando conhecimento, mesmo que aquilo que você está ouvindo não faça tanto sentido para você, que parece meio complicado, receba isso no teu espírito, porque você vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, e esse conhecimento vai vir à tona e você vai ver que valeu a pena você estar aqui. Amém, gente? Então veja só, meu irmão, Jesus poderia oferecer perdão porque ele também foi ofendido com o pecado da humanidade. E aí os fariseus dizem, pegamos ele no erro, porque ele não pode perdoar, porque a única parte ofendida foi Deus. Diga assim, mas Jesus é Deus. Diga assim comigo, Jesus é Deus. Aí Jesus, meu irmão, para complicar mais um pouquinho a vida dos religiosos, chega para eles e fala assim, olha, por que vocês estão pensando isso? Tá bom. Já que vocês querem resolver o problema, eu vou jogar Eu vou jogar o abacaxi na mão de vocês para vocês descascar. O que é mais fácil dizer, então? Já que perdoados são os seus pecados é muito complicado, então eu quero que vocês, então, resolvam o problema para mim. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados ou levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Hã? Você faria isso? Os dois é difícil, não é verdade? Só quem tem o poder pode fazer isso. Digam glória a Deus. E aí Jesus olhou para eles e disse assim: olha, só para provar para vocês, Jesus todo humilde, diz assim: olha, só para provar para vocês que eu tenho poder para perdoar o pecado, eu vou provar. Levanta-te e anda. Digam glória a Deus. Você entendeu, meu irmão? Aí o paralítico levantou. Os religiosos, ele pode perdoar mesmo, mas eu não concordo. Religioso é assim, irmão. Amém, gente? É verdade, mas eu não concordo porque a minha religião não diz isso. Tem gente assim ou não tem? Ninguém conheceu gente assim ainda, não é verdade? Você prova por A mais B que Deus existe, ele fala assim: ah, mas mesmo assim, né, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Não acontece isso? Hã? É ou não é verdade? É desse jeito, irmão. Amém, gente? Então, meu irmão, Jesus provou que ele tinha poder para perdoar os pecados, como? Curando. O que eu quero chamar a sua atenção é que sempre o mal está associado ao pecado. Ou seja, uma vida afastada de Deus atrai sobre ela a maldição. Tem muita gente por aí que imagina que a maldição só vem porque alguém vai lá na encruzilhada fazer um trabalho para destruir a sua vida. Olha só como as pessoas atribuem mais maldade ao ser humano do que ao próprio diabo. Olha só, presta atenção. Existem pessoas que atribuem a maldade ao homem muito mais do que ao diabo. Em outras palavras, ela diz o seguinte: o diabo é bonzinho. Se ninguém for lá pedir para ele destruir a vida de alguém, ele não vem. Então quem é mau é a pessoa, não é verdade? Segundo esse pensamento? Estão acompanhando comigo? Eu vou dizer novamente. Algumas pessoas imaginam o seguinte: olha, fizeram um trabalho para o pastor Paulo. Quem foi o maldito que fez esse trabalho? Eu lhe pergunto, se alguém não fizer o trabalho para ele, o diabo bonzinho vai falar assim: bom, como ninguém mandou, Paulo, eu vou ficar aqui só olhando a sua vida. Pode prosperar. Aí vem alguém e manda, ele fala: não, agora eu vou destruir, porque ele mandou. Meu irmão, tem lógica esse pensamento religioso? A pessoa atribui maldade ao ser humano quando a palavra de Deus diz: toda criatura de Deus é boa. Presta atenção aqui que eu vou te dizer. A humanidade, ela é boa. Deus não criou ninguém perverso. Deus criou todos bons. O problema é que a natureza do pecado no homem faz ele ser mau. Amém? Você já viu o pior ser humano quando ele se entrega para Jesus? Pior ser humano no nosso conceito? Quando ele se entrega para Jesus, ele muda de vida. Por quê? Quando ele se entrega para Jesus, ele volta ao estado original que Deus o criou para viver. Digam glória a Deus. Estão entendendo? Sim ou não? Ele volta a ser quem ele sempre deveria ter sido. Digam amém. Então, meu irmão, quando Jesus ele fala sobre isso, quando ele faz uma associação entre pecado e maldade, Jesus está dizendo o seguinte: olha, a maldade existe na face da terra por causa do pecado. O pecado é a legalidade para o diabo agir. Amém? Agora estou falando de pecado original. Alô? E os meus pecados? Depende, irmão. Pecado na vida de um cristão é prática voluntária. Eu estou deliberadamente praticando algo errado. Amém, gente? Exemplo? Eu não jogo bola nem vez em quando, mas vamos imaginar o pastor Paulo. Em vez em quando ele joga uma bolinha, faz tempo que você não joga, né, irmão? Então, em vez em quando o pastor Paulo joga uma bolinha. Isso faz dele um Ronaldinho? Não. Por quê? Faz dele um jogador profissional? Não. Mas de vez em quando ele joga bola. Então, meu irmão, a prática voluntária, deliberadamente, no pecado, faz de mim ou de qualquer pessoa um pecador. Mas aquele cristão imaturo, que de repente falha, ou até um cristão maduro que falhou, mas ele recorre para Cristo, pede perdão. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, não, mas se pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o fiel e justo. Digam glória a Deus. Digam amém. Você percebeu? Filhinhos, não se pecar condicionalmente, não voluntariamente. Amém, gente? Ficou claro para vocês? Então, meu irmão, Jesus, ele faz associação. A maldade existe na face da terra por causa da natureza do diabo. Então, o diabo sendo enviado ou não, alguém fazendo macumba ou não, alguém fazendo trabalho ou não, alguém tendo inveja ou não, ele está aqui para matar, roubar e destruir. Nós não podemos distorcer a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz, o diabo vem, se não, ou seja, ele não vem para outra coisa. Ele vem para quê? Destruir. A Bíblia, Jesus não disse assim, olha, o diabo só vem quando alguém pagá-lo para vir, quando alguém for na encruzilhada fazer um trabalho, e aí ele vem. Aí ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus disse isso? Meu irmão, o papel do diabo é destruição. Queira alguém mandar ou não mandar, ele está aí para destruir. Por que eu estou falando isso? Porque há um pensamento na cabeça dos evangélicos de que se alguém fizer um trabalho, aí o diabo vai destruir. É como se o diabo fosse bonzinho e aquele que fez o trabalho é o mauzinho. Não, meu irmão. Quem é mau é o diabo. Alguém pagando ou não pagando, ele está na terra para matar, roubar e destruir. Como fugir disso? Se entregando de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Amém? Porque aí você passa a ter a marca de Cristo no teu espírito. Digam glória a Deus. E quando Satanás olha para você, lá tem a marca no espírito. E ele diz, nesse eu não posso, porque esse é filho do Deus Todo-Poderoso. Digam glória a Deus. E aí você vai dizer, mas tem muitos crentes, filhos de Deus, que o diabo está destruindo a vida deles. É, Deus já preveniu. O meu povo sofre, é destruído, por quê? Falta conhecimento. Amém, gente? Então Jesus pode perdoar pecados. Diga comigo, ele foi a parte ofendida. Para a gente encerrar, vamos para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós já vamos encerrar. Mas para te dar um fundamento sobre a parte ofendida, vamos ver isso na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Amém? Todos acharam? Diz assim no versículo 17. Somente o 17 já dá para que a gente venha ter um fundamento para entender isso que eu estou dizendo. Olha só. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o 15 também? Diz assim, aqui está no contexto de que o que o Adão fez trouxe maldição para o mundo, trouxe problema no mundo. Aí no 15 diz assim, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Digam glória a Deus. Ou seja, Jesus é uma parte ofendida e por isso ele pode perdoar pecados. Ele pôde perdoar pecados. Amém, gente? Por isso é importante você conhecer a Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela vai se encadeando. É como se ela tivesse uma coluna. Estão me compreendendo? Que dali vai saindo todos os outros pensamentos. A Bíblia nunca se contradiz. Por isso é importante conhecê-lo. Olha para o seu vizinho e diga assim, é muito interessante conhecer a palavra de Deus. Diga assim, se ser evangélico é bom, diga para ele. Diga, muito melhor é ser conhecedor da Bíblia Sagrada. Vamos aplaudir o nosso Deus, bem forte. Thank you.